coração as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Moço, moço, você quer ajuda? Ah, eu quero, por favor. Pra onde você tá indo? Tô indo pra rodoviária. É, que ônibus que você vai pegar? Vou pegar o próximo ônibus pra São Paulo. Ah, então deixa que eu te levo. Não grita. Não confunda cegueira com surdez. Sempre que tiveres a te comunicar com um cego, fale com naturalidade. Pense um pouco. Cegueira não é sinônimo de surdez. Não precisa gritar. O cego ouve. E muito bem, por sinal. Uma campanha. Camoazo II. Você demora mais um pouco. Eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa. Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê. E é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Você põe aquele teu vestido lindo e alguém olha pra você. Eu digo que já não gosto dele e você não vê que ele está ficando demodê. Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Esse telefone que não para de tocar está me preocupado quando eu penso em lhe falar. Quero então saber logo quem me telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. Só de ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que no meu coração tem amor demais, meu bem, e essa é a razão do meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Do meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Legal. Amigo, minha amiga que está aí na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web, neste primeiro domingo do mês de setembro de 2012, Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e uma boa noite para você. E quero lembrar para você que queira ir aprender ou até mesmo aprimorar seus conhecimentos com o Som de Forge e também o Zara Rádio, né? A automação aí do rádio, né? A transmissão de web rádio. Você pode contactar com meu amigo Ademar de Souza pelo link instrutor pela web no site www.templodamor.com. Eu disse www.templodamor.com. Olha que eu recomendo, hein? É, se é fera no que eu falei aí, hein? Som de Forge, Zara Rádio, ok? Então, contacte com meu amigo Ademar, ok? Então, vamos dando sequência na nossa programação, trazendo aí nosso segundo bloco musical dessa programação do Antena Web Show neste domingão, 1º de setembro de 2012. Agora vamos trazer uma valsa aí, Cascata de Lágrimas. Depois, Adilson Ramos, Poema. Ainda, 14 Bis, Linda Juventude. Depois, Alexandre Pires, Mineirinho. Depois, Rádio Táxi, Dentro do Coração, Bande bem devagarinho, né? Raul Seixas, faz a sua participação com Trem da Sete. Depois, Paula Fernandes, Quando a Chuva. Essa aí é a última desse bloco aí, né? E mais músicas aí adiante, né? Uma boa noite pra você. Thank you. amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém que a gente quer e que não vem. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu, perdeu seu ninho. É a esperança de eu encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Poema é a solidão da madrugada, um trovador em serenada, querendo a lua namorar. Poema é tristeza, é alegria, é o romper de um novo dia, é a dor cruel de uma paixão. Poema é um poeta apaixonado a escrever desesperado o que lhe vai no coração. Que é isso? Quem foi que deu cerveja pra ele? Ô, Bruno, vem cá, foi você que deu cerveja pra ele? Fui eu, sim. Você não tem juízo mesmo, né? Por quê? Porque ele é cego. Você vai dar cerveja pra um cego. Oh, e o que que tem? O que que tem, Bruno? Irresponsabilidade. E se acontecer alguma coisa com ele? Isso é irresponsabilidade da tua parte. Bruno. Claro que não. Isso aí que é preconceito da tua parte. Ele não é igual a nós, ele não enxerga. Peraí, vocês estão falando de mim? Eu tô bebendo uma cervejinha? Calma aí, garotinho, calma aí. Garotinho calma não, aí. Cara. Calma aí. Nome. Calma aí, você é cego, você não pode ficar bebendo aqui nas festas. Isso é preconceito. Algum problema? Não é preconceito. Não é preconceito. Ele é cego, fica bebendo. Quem vai ficar? Quem vai cuidar dele? E quem cuida de você quando você tá bêbado? Eu me cuido, porque eu enxergo. Exato, eu me cuido. Você se cuida com a vista? Eu não bebo com o olho, eu bebo com a boca. No convívio social ou profissional, nunca exclua as pessoas cegas das atividades normais. E caso tenhas dúvida, deixe que elas decidam como devem e podem participar. Não demonstre exagerada solidariedade com a pessoa cega e nada que possa ser confundido com pena. As pessoas cegas são como você, só que não enxergam. Trate-as com o mesmo respeito e consideração como gostarias de ser tratado. Diga não à exclusão. Uma campanha. Camuazo II. Tesouro, Vespa fabricando mel.

neste domingo, o primeiro do mês de setembro de 2012. Boa noite. E neste segundo, opa, neste bloco aí, né? Vamos trazer agora essa que tá aí cantando, Roberto Leal, As Pernas da Carolina. As pernas da Carolina, que beleza. Depois, na sequência aí, não são grossas nem são finas quando as Amar Sem Promessas. Ai, as pernas da Carolina. Depois, Paulo Gonzo, O Teu Brinquedo. Ai, não são grossas nem são finas. Depois, Lionel Nunes. Ai, as pernas da Carolina. Este Sol de Portugal. Ai, ai, ai, não são grossas. Depois, Santa Maria. Quando ela passa na rua, para Sol da Noite Contigo. Ao passar a Carolina até o depois, Índia Manhoa. Um dia tão perfeito. Ai, ai, ai, não são grossas. Depois, Deolinda Reis. Fiz o quadro A Minha Sorte. E Miguel Caminhas. Pai Nosso. E com essa daí finaliza esse bloco musical. E depois, muito mais pra você aqui no Antena Web Show da Rádio Antena Web. Uma boa noite pra você. Irão fazer fila na praia. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Ai, as pernas da Carolina. Saber nadar, eu teria a tentação de suas pernas fazia o meu cinto de salvação. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas, não são finas. Ai, as pernas da Carolina. Ai, ai, ai, não são grossas. Que era tudo o que tenho em mim. Senti-me obrigada a fugir de ti. Podias ter amado sem promessas. Podias ter lutado por nós dois. Valeria a pena arriscar a vivermos juntos o que vinha depois. Podias ter seguido a voz do coração. Podias ter tido forças para arriscar. Mesmo dizendo que me amavas, decidiste ficar com ela para não arriscar. Faz por ti o que eu você encontrar uma pessoa cega a caminhar na rua e que te pareça estar com dificuldades em se localizar, seja solidário. Faça-a perceber que você está falando com ela, tocando-lhe levemente no braço e ofereça seu auxílio. Caso sua ajuda for aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Dessa forma, o cego irá acompanhá-lo através do movimento do seu corpo. Por isso, ande com naturalidade. Diga não à exclusão. Seja solidário. Uma campanha. Camuazzo II. Thank you.

Daí você vai chegar no ponto de ônibus já. Tá, obrigada. Ao explicares um determinado local para alguém que não enxerga, seja mais claro e específico possível. De preferência, mencione direita ou esquerda, de acordo com o caminho que ela precisa. Não use termos como ali, lá. Colabora. Uma campanha. Camuazo II. Noite, as canções mais bonitas têm sido escritas com versos de amor. À noite você ouve a vida, canção preferida na voz do www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Neste domingão, o primeiro domingo do mês de setembro de 2012, uma boa noite para você. Iniciando esse último bloco aí do Antena Web Show, Barbra Streisand. It's a lonely place. I kiss the morning goodbye. But down inside, you know we never know why. Depois, Magnetic Song, Passion, Love Test. And the feeling is strong. Ainda a presença do Abba, Pet Shop Boys. Ainda a presença de Paul Anka. E ainda Aha. Depois, Backstreet Boy. Aí esta última participação aí internacional, né? Eu quero agradecer o carinho da sua audiência aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web, o programa Antena Web Show. Eu prometo voltar no próximo domingo, né? Com as bênçãos de Deus e essas mesmas bênçãos que eu rogo para todos vocês aí, né? Com muita saúde, muita paz, harmonia. E até lá, pessoal. Fui. Shadows whispering